tá querendo falar. Já tá tudo armado, tá pronto pra atirar. DJ metralha aí. Tra, tra, tra, tra, tra. E a galera vai no tra, tra, tra. Tra, tra, tra, tra. E a galera vai no tra, tra, tra.